funcionária, fundação privada pra pelego é comunitária. E se tu ocupa a reitoria, ele é a voz reacionária. Pelego pra cá, pelego pra lá. Pelego pra cá, pelego pra lá. Pelego, pelego, pelego. No teatro da vergonha. Então, galera, só pra voltar aí com a discussão, a gente tá discutindo bastante ali na salinha, e essa discussão tá ficando ali só entre a gente. Então, vou passar o microfone dando uma ideia legal, porque a gente aqui tá discutindo, na verdade, sobre o movimento estudantil, e acho que é bem pertinente essa discussão, então eu vou passar aqui o microfone. Então, eu tava falando pra galera aqui que há um grande problema desse é que quando eu entrei na universidade, eu sou calouro, você tem uma divulgação do jornal que circulou no passado, que era uma gestão que ia pensar nas minorias, né? E tu entra na universidade em 2015 e nenhum contato de CE, tá ligado? Eu perdi, assim, ó, uma semana, não perdi, eu ganhei uma semana, fiquei aqui no prédio do CE, vinham alunos me perguntando se aqui era o DCE, falaram pro pessoal do CE e ninguém. E o DCE, ele não tem uma política nem para pensar pro 40% dos alunos que entram na facultista, tá ligado, meu? São cota de afirmação, cota de baixa renda, não há nenhuma informação, não há nenhuma proposta do DCE com esse prédio, até que eles podem por área, para quem chega de fora e não tem situação, não tem grana para pagar R$25 para ficar no céu por dia, tá ligado, meu? Porque Curitiba é uma cidade cara. E eu não sei o que o DCE pensa, na realidade, né? Se é que eles pensam só se é o problema de comunicação, se é a reforma do prédio. Aquela história, né, que a faculdade se pinta de povo, né, mas é só o povo que entra pelas cotas e tem GRR, né? Não, a gente tava... a discussão exatamente tá passando mais... se ampliando para o movimento estudantil, isso é muito bom. Porque uma das coisas que eu penso, às vezes eu falo para as pessoas e as pessoas até se assustam, eu não sei, para mim parece tão óbvio, mas as pessoas até se assustam como o meu ponto de vista de toda essa situação, porque eu vejo que essa ocupação que a gente fez aqui no prédio, que inclusive dessa maneira não aconteceu, não sei, nunca ouvi falar que aconteceu nesse prédio do DCE, nunca ouvi falar que uma ocupação por coletivos externos se manteve de um ano, de outro, de um ano. Uma ocupação assim de coletivo. Uma ocupação de coletivos externos que são libertários, que tem todo um histórico de lutas, né? De lutas pela liberdade, de várias, não só de uma, né? Não só das mulheres, não só dos negros, não só. Da população pobre, não só uma ideologia também, inclusive, tem gente aqui que se declara anarquista, tem gente que não se declara nada, que também é muito interessante, né? Não se declarar nada. Tem um aqui no prédio que podem influenciar, influenciam e estão influenciando o movimento estudantil agora. A gente está colocando... em xeque exatamente esse relacionamento que o movimento estudantil tem com a comunidade. A gente está resistindo a essa forma de fazer política do movimento estudantil, que foi o movimento estudantil, ele foi cooptado pelo Estado. Quem elege o estudantil, quem movimenta, né, as cabeças do movimento estudantil, quem elege é o Estado, porque essas eleições são feitas através de normas, de estatutos, de regras que o Estado propõe para o movimento estudantil. Os estudantes, eles estão sobre essa do Estado para o movimento estudantil. Mas aqui a gente está propondo o contrário, a gente está se propondo uma autonomia de militância do movimento estudantil, que a gente não precisa da reitoria, que a gente não precisa... do Estado, a gente pode se movimentar sozinho e a gente está provando que isso é possível. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é bem importante em relação quando a gente fala de movimento estudantil, e seria bem interessante o movimento estudantil se atentar a essas coisas. O movimento estudantil, porque o que é colocado sempre pela gestão é o prédio tem que ser ocupado pelo movimento estudantil porque é do movimento estudantil. Mas por que o movimento não agrega a comunidade a ele? Por que o movimento estudantil tem que seguir sempre essa linha de pensamento que quem tem que estar no controle estão descer, porque o prédio, segundo até a própria reitoria, o Álvaro, que falou com a gente em uma das reuniões, é o prédio, quem manda no prédio é a gestão do DCE. Estão aqui porque eles querem que você esteja. Foi exatamente essas palavras que ele usou. E a gente tem que fugir disso, porque se a gente querem realmente fazer aquilo que eles se proporam a fazer, que é criar um espaço de coletividade, porque isso está na teoria, né? criar um espaço de coletividade, criar um espaço horizontal, não vão colocar uma assembleia de frente para eles no chão quando eles estão sentados em cadeiras, por exemplo. E nadão, né? Porque eu poderia muito bem ter levado um pendrive lá, porque na verdade eu tava com o meu HD externo, podia ter colocado o projeto que eu escrevi pro quarto andar ali, junto com o coletivo que tá ocupando lá, a Antifa 16, que eu integro, tava no meu... Eu podia ter colocado lá pra galera ver, tá ligado? Podia ter falado sobre isso. Mas que espaço que eles abriram pra gente fazer isso? Quão horizontal foi a estrutura deles na Assembleia? É engraçado, né? A gente pode ver isso, assim, tipo... A gente foi chamado pra uma reunião. Mas o que vocês estão fazendo lá? Tipo, meu, a gente tá fazendo extensão, cara. A gente tá dando abertura. Mas vocês são estudantes? O que a Marjorie falou é que ela se atentou bastante ao movimento estudantil, mas aí vamos ampliar mais. Não, gente de altas entidades, altas organizações, se você... altos movimentos. Enfim, é um negócio que acho que talvez não vai conseguir listar todos os tipos de movimentos, todos os tipos de entidade que ocupam esse espaço e faz algum uso dele muito mais apropriado do que o DCE ia fazer, né? Porque até agora não fez nada. E continuando a conversa também, uma professora perguntou o que era a mídia livre? Daí ela perguntou isso, mas ela falou que já escreveu sobre mídia livre. Daí ela perguntou, são ligados com quem? Ela, na verdade, ela queria só saber o que ele sabia, né? Porque como... ela como professora, é bem difícil até perder esse pensamento academicista, mas poderia, né? Aqui a gente tá aqui caixinha, que também quero ser professora. Acho que a gente pode não passar esse tipo de pensamento pra frente, que só sabe se você tem já fez um artigo ou um TCC, sabe? A gente tem que aprender, até porque o que fez a galera do DCM ignorar foi o fato deles terem essa experiência com... E eu tava pela primeira vez numa gestão DCE, né? Caí de paraquedas, literalmente de paraquedas. Fui chamada por uma caloura. É interessante, porque eu poderia estar iludida agora também com essa galera, sabe? Mas eu vi de perto. Voltando ao assunto da reunião da comissão com, né? Essa mesma professora, na verdade, ela falou depois que ela participou de uma rádio livre, foi engraçado. E ela fez uma pergunta para mim, pro Motor, assim: pô, mas desde quando que o DCE aceita a pressão da reitoria? Oi, gente, eu só queria fazer uma lembrança histórica aqui sobre revoltas, movimento 68 francês. Apesar de todo o romance que rola em volta, o estopim mesmo de movimento de mobilização, ele acontece porque houve também de inserção da juventude francesa economicamente menos favorável à universidade pública, e eles começaram para a moradia. E havia uma moradia que estava extremamente lotada e ela era separada entre homens e mulheres. E a discussão toda foi que o reitor não quis atender a demanda dos estudantes para que se juntasse toda a moradia e começaram a ir para a rua para reclamar. São fechou com a reitoria e mandou bomba para cima dos estudantes. Eu gosto do Marcuse, galera, vamos continuar lendo, mas ele foi cuzão nesse incidente. E falar em lotada, essa história me lembra muito o que aconteceu aí com a CEL, né? A CEL também é uma universidade super lotada aí, com umas obras que fazem aniversário quase de 10 anos aí de reforma. E depois disso, a CEL agora é mista, né? Faz um tempo aí que... Eu queria contar uma fita que eu tenho contado para todos os meus... companheiras, pá. O que eu vejo de toda essa situação são duas crianças. uma criança chamada Ocupação e uma criança chamada DCE. E aí o DCE brinca com esse prédiozinho e de repente ele não vê mais graça nesse prédiozinho. Ele não consegue mais entender, ele não tira mais nada daquele prédio, nada. E dá muito susto, tá insalubre, né? Tá insalubre. E aí deixou lá no cantinho. De repente chegou uma criancinha com moicaninho, com uns piercing bem louquinho, viu aquele prédio. Nossa, isso aqui tá moscando. Como assim? Aí foi lá, começou a pintar com canetinhas, parede, começou a colocar uns sofazinhos pro pessoal sentar. Aí tinha um espaço pra convivência, tem cozinha, tem galera curtindo. Então a situação tava totalmente... O que aconteceu? DCE olhando aquela criança feliz, contente com aquele prédio brilhando. Ah não, como assim? Pode ficar na mão dessa galera. Tem que ser meu. Aí foi lá e falou, isso aqui é meu. Aí a culpa falou, você tá louco? Não. Eu, assim, a gente... Eu fiz toda essa função, agora você quer pra você assim de mão beijada? Eu quero. Não, não vai ter. Então vai chamar a papai reitoria. Reitoria, vale meu brinquedo. Aí o que, que a reitoria vem fazer? Ô, meu filhinho aqui desse é... Tá reclamando, você não quer dar, a preocupação continua aqui, dizendo não pra essa galera. Alguma coisa pra falar aí sobre essa situação, sobre essa questão? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aí, de diferente? Ah, então vou soltar um... Vou colocar uma música de uma banda que era daqui de Curitiba, tá ligado? É, que se chama Bionica. E é isso aí. Já posso te rolar. Essa foi a hora do chá com de erva doce. Esqueci o nome do programa. Foi especial a hora do chá de erva doce. A gente vai finalizar por aqui, então, o programa. Eu vou deixar vocês com só mais uma música, Necro, do Sonic Youth. Eu quero agradecer também a participação de todo mundo que esteve aqui hoje. Foi muito construtiva, na verdade. Muito massa. Vocês somaram pra caramba, estando presente aqui no programa. Venham também. O nosso programa é no sábado. Acontece geralmente no sábado. Só não aconteceu ontem aqui no prédio. Um claro boicote, né? Porque só era só o prédio que estava sem luz. E a gente, nosso programa ele rola no sábado às 4h20. E no domingo, Erva Doce. Também 4h20, a Thalita está apresentando aí todo domingo para vocês. Estejam aí também sintonizados às 4h20 do domingo. São dois programas que a gente mesclou hoje. Foi bem massa, galera. Valeu aí, hein? Valeu de verdade. Isso é infusão, então, aí, fechando essa semana aí, iniciando uma nova semana, tentando curar um pouco da azia do patriarcado, mal-estar de domingão aí, Erva Doce, programa medicinal. Valeu aí, agradeço a participação aí das minas e, pô, velho, muito feliz, cara, ver essa rádio aí cada vez mais ocupada e tendo cada vez mais vozes femininas, cara. Porque nas estações de rádio ocupam 30% apenas. É a mídia que as mulheres menos aparecem. Salve, salve, Rádio Gralha. Aqui quem fala é o GOG, original rap nacional, música. Valeu, um abraço.